filho. Só para os corações apaixonados do Brasil. DJ Maluquinho. Dói demais eu sei. Perco a vontade de viver, olhando suas fotos, lembrando dos nossos momentos. Amor, volta logo, você não sai do pensamento. Eu também estou com saudades, querendo tanto te dar um beijo, fazer amor gostoso, saciar o meu desejo. Ontem eu liguei o rádio, escutei nossa canção. DJ também tocou no fundo do coração. Você faz falta, só eu sei como está meu coração. Antes de sair, resolvi ligar pra te dizer o quanto é grande minha paixão. Não se preocupe, sou toda sua. Com você moro até na rua. Você é minha vida, meu bebezinho. Nada nem ninguém vai cruzar o nosso caminho. Os corações apaixonados do Brasil. E tem maluquinho. Isso é um bastidão. Então, ai. Dói demais. Eu sei você. Está tão vazio. Perco a vontade de viver, olhando suas fotos, lembrando dos nossos momentos. Amor, volta logo, você não sai do pensamento. Eu também estou com saudades, querendo tanto te dar um beijo, fazer amor gostoso, saciar o meu desejo. Ontem eu liguei o rádio, escutei nossa canção. DJ também tocou no fundo do coração. Você faz falta, só eu sei como está meu coração. Antes de sair, resolvi ligar pra te dizer o quanto é grande minha paixão. Não se preocupe, sou toda sua. Com você moro até na rua. Você é minha vida, meu bebezinho. Nada nem ninguém vai cruzar o nosso caminho. Pegada quente do Pará. Arrepia, garoto. Sente o som, vai pra quem gosta de chupar.